A surpresa da árvore. Numa tarde de muito calor, o Joaquim, que passeava no seu quintal, reparou numa maçã muito viçosa que estava numa das suas muitas macieiras. Encantado com aquela maçã, decidiu trepar de imediato à árvore até alcançar o delicioso fruto, o que não foi nada fácil. Quando finalmente conseguiu apanhar a sua preciosa maçã vermelha, ficou muito feliz. Mas, quando se preparava para saborear a bela maçã, o Joaquim teve uma enorme surpresa e não foi nada agradável. Aquela maçã, afinal, tinha um inquilino, uma minhoca bem anafada. Ao ver a minhoca, ficou tão irritado que atirou a maçã para bem longe e desatou a chorar. Oh, não gostei nada desta surpresa. A minhoca até era engraçada, mas eu fiquei sem maçã. Desde então, o Joaquim observa muito bem as suas maçãs antes de as apanhar para comer. Centro Escolar de Santiago. Turma 2B.